Web 729, controle, meu cordial, contato radar. Obrigado, pode voar, Dael? Livre. Dael, 5729. Tereza 981, decolagem autorizada no 0, vento 190 graus, 109. Oito no Uno, decolou 34, controle 120, decimal 8. Uno 208, obrigado, bom dia. Obrigado, você também. Localizador, Gourmet 2. Controle Salvador, muito bom dia. 981 no Passaredo, perfil da Árvore. 1922 completa ele é X-Ray, número de torre, 1-8-9-5. Passaredo 9811, bom dia, contato, radar na decolagem, suba 180 para sair da árvore. 180 na árvore, 9811. 1982, pouso autorizado 10, 200 graus, 129, chega a 30. Gente, deve pouso 590. Poderia encostar o vento, por gentileza? 200 graus, 129. Gente, grato. Pronto para o táxi com 160 a bordo, alterna Campinas e a autonomia de 4 horas e 30. São 3859, autorizado até o posto de espera via Índia, posto de espera por 1-8-9-5, ajuste no 021 no Bavô. 1-8-9-5 no ponto de espera, São 3859. Latam 3859. 3859, bom dia. Lima tem pistão no zero. Lima tem no zero, Latam 3859. Jet 6729, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife, 1-3-3-2-5, fica dando, obrigado. Recife 5221, chame o centro Recife, 1288, alterna 260. 288-260, 5221. 981 no Passaredo, solicita, se possível, a senhora, apoio do destino. Salvador, Gonova 2, virou à direita. Gonova 2, sigo táxi, tá lá, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, Gonova 2. Não copiou, senhor, que está autorizado a voar direto ao destino? Negativo, até Arbor será necessário voar, após Arbor direto para a conquista. Após Arbor, voa direto conquista. Muito obrigado, 1-9-8-1-1 no Passaredo. Solo Salvador, bom dia, Otan 3733, sentido da Juliette, para autorização de tráfego em São Paulo, nível 380. Otan 3733, Juliette, confere, autorizado para Congonhas, nível 380, decola da 10, com a primeira curva direita, saída da Leda, após o abrir, a gente intercepta para Zulu 16, conforme, segue conforme a rota do plano de voo, transponder 5533, controle 120.8. Sente autorizado São Paulo, nível 380, Pissinhoza 10, com curva inicial à direita. Saída da EL, transição Leda após voa Bridge, para interceptar Upper Zulu 16, após BH, DCT Trivi, DCT Pier. Transponder 5533 e o controle de saída 120.8, Altan 3733. Então, 3733, correto, abaixou para a puxa. Tá, vai lá. Marinha 5056, autorizado para Aracaju, nível 350, decola o pátio militar, com, tá, decola do pátio militar, vou seguir para um corredor forte, restrito 1000 pés, aciona 0260, controle 120.8. Marinha 5056, correto? Estacionamento, torre 118-395. Confira, Marinha 5056. Estacionamento, Alto Torre em 118.95, Marinha 5056. Vitor Mike Beck, utilizado para Cairo Lorenzo, no meu pé, escola dono 7, com primeira curva à direita. Corredor Axé, passando do Caixa Pregos, aciona 0161, controle 120, sinal 8. Correto, pressionamento, torre 118, pressão 95. Direcionário, pode parar o táxi, o chão é 631. Direcionamento, 631, lugar. Salvador, TAM 3733, posição meia dúzia para o posicionamento. TAM 3733, livre acionamento, pode para ataque. Livre acionamento, reportar ataque, TAM 3733. Chame Centro Recife em 1288, alterna 1260. 2220, bom dia. Na táxi, Ocean 63 Uno Uno, com 157 a bordo, autonomia de 0355, alternando Rio de Janeiro, Galeão. Ocean 63 Uno Uno, táxi via Índia, até ponto de espera, no ponto de espera, Torre Uno, no 8 do sinal 95, ajuste no 021. Táxi Índia, ponto de espera no 0, quando pronto, Torre 2 do 95, no 021, Ocean 63 Uno Uno, obrigado, já já. 2 mil pés, está autorizado ali a X-Ray, reporte no localizador. 2 mil pés, está autorizado, reporte no localizador. Ferido 9811, chame Centro Recife no 288, alterno 260. Parceria 981, copia o controle. 981, na sua escuta, senhor, prossiga. Chame Centro Recife no 288, alterna 1260. 288-1260, Passaredo 298-1-1. Está pronto para o táxi. 121 a bordo, Galeão, 4 horas e 5 minutos. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021, no TAM 3733. É autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, e Bravo no ponto de espera, chama a torre no 118-95, ajuste agora 1021, no TAM 3733. 131 decolou 53, controle 120, decimal 8. 208, 63, nono, obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, 3733, só no ponto de perdão na zero, pronto. 3733, ali mantém a pistão na zero. Ali mantém a pistão zero, 3733. Salvador, bom dia, 863, nono, passando 2000 da EL. 3-1-1, bom dia, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, pode ir embora presente da EL, Oleda? Direto Oleda, fica livre. Tá presente, vou Oleda, Oxa 6311, obrigado. Ao 9, sem interferir com este decolagem da 1 a 0. Gente, então taxi até o hotel e reporta no hotel. Autorizado decolagem autorizado no 0, vento no 8, 0 graus, no 0 9. Autorizado decolagem no 0, está 0, chame torre 118, decimal 95. 295, até já. Salvador, bom dia, chame 6250. 250, bom dia, guarda pista livre. Pouso 30 a 0, vento 1 8, 0 graus, 1 2 9. 33, decolou 5 5, controle 1 2 0, decimal 8. 1 2 0 8, 3, 7 3, obrigado, bom dia. Bom dia, contato, radar na decolagem, suba 380, saída da EL. 380, possibilidade voar da EL? Direto da EL, está livre. Pro de da EL, 3, 7, 3, 3. O 5043, com ala então com 5039. Voo de instrução, Salvador para Aracaju. Vai visual. Inicialmente saem a 500 pés via litoral, aguardando a liberação para acender até o 035, conforme solicitado. Decola a parte do pátio ou a parte da interseção, em coordenação com a torre em 118.95, controle 120.8, acione o código transponder 0263 e o ala em stand-by 0264. Informativo, pátio militar da base aérea de Salvador, acionamento autorizado, já saberia informar o POB total das duas aeronaves? 07, interferir com a pista no 028 com eixo de decolagem. Decolagem autorizada, chama fora do solo. Ainda nessa frequência, informação em curso é aqui. quilo, altímetro no 021. Oxumia acionado, pronto para o táxi decolagem. Marinha 5043. Salvador, boa tarde, bom dia. Eu vou 983, posição 5, sexta quilo. Oxumia 6250, táxi autorizado Alfa Juliette, bateu no portão 2. Alfa Juliette, portão 2, bom dia, 6250. Salvador, bom dia, voo 93, posição 5, 6 daquilo. Aqui é contato para seguir em condições de usuários farol de Tapuã, com o 021 no ajuste, confirme o BLB. Acusará no trajeto esporte e chamará controle 120 decimal 8. Leda? Já é o Leda, após Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota conforme plano. Leda bridge. Você na 6311, chame Recife 1251. Recife 251, Ocean 6311, obrigado, bom domingo. Por favor. Obrigado. Então, 3733, chame Recife, 1251. 251, tá 3733. Para 507, legal no 021. Exato, 507, pro Itapuã, para mais de Abreu.